Alô, boa noite, eu chamo a 259, ponto 0 pra nós. Quem mandei pistão no zero, Positivo, uma boa noite, obrigado. Aguarde para decolagem e fora que tem o tráfego de comando da pista auxiliar que vai cruzar o campo. Mantenha a posição aguardando as instruções. O 259. Agora como e recebe? Poderia confirmar para o Xané 6259? Como me recebe? Permanece com a clareza 2. Não me dou nada. Tá Romeu, Fox Charlie, decolou as 28, chame o controle 1208. Controle 1208, Romeu, Fox Charlie. Luciano, 6259. Agora alto e claro, 6259. Sim, previsto mais 2 minutos para decolar. Papa Romeo, Romeo, Foxtrot Charlie. Papa Romeo, Romeo, Foxtrot Charlie, contato rápido de decolagem, suba via saída Conde para o nível 070. Saída Conde para o 070, Romeo, Foxtrot Charlie. Xané 6259, informo o helicóptero, acaba de cruzar o campo, setor norte, se afastando do campo, sem interferência com a sua decolagem. Está autorizada a decolagem na pista 10, vento 100 graus, 07 nós. Iniciando a decolagem, pista 10, Ocean 6259, sentido norte. Controle Salvador, Papa Romeo, Romeo, Fox, Chat. Tá, Romeu, Romeu, Foxtrot Charlie, prossiga. Solicita 20 graus à direita para divulgar a informação, Romeu, Foxtrot Charlie. Qual seria pro do desvio e por quantas milhas vai necessitar ele vai ver? A proa vai ser a 090 por 6 milhas. Autorizado o desvio após o término, próxima Conde. Autorizado o desvio após o término, próxima Conde, Romeu, vamos para tchau. Chileme 259, decolado aos 32, chame controle de Salvador em 120, décima 8. Chileme 259, torre. Seu chame 259, cruza 2000 pés, uma chance de voar, Leda. Chileme 259, autorizado contra a direita agora no perfil da saída, direto Leda. Tem tráfego 9 horas, 2.5 milhas, o helicóptero passando agora 4 mil pés, está realizando desvio de formação. Gente, voando direto Leda, tem um tráfego no Ticker, no chamado de segurança. Está dando possibilidade de coordenar a Motiva ou mais à frente, 6259, agradeço. Aguarde. No 3297, chame o centro de assistência no 25.1, alterna 1, 28.35. 1251, alterna 1, 28.35, 3297. controle Salvador 6259, uma chance de voar ótima. Aguardo, Xenai 6259. Aguardando, 6259. Meia 259 autorizado, Mótima. Direto, Mótima, muito grato, 6259. Meia 259, chame centro Recife 125, décima 1, alterno 1, 2, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 8, décima 1, 3, 5. 2835, uma boa noite, eu chamei a 259. Equador, Alpha Cargo 8487, ponto de 0 a 0, pronto. Alpha Cargo 8487, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 090 graus, 049. Alpha Cargo 8487, autorizado alinhar e decolar da 10. Oi, Salvador, Azul 2781, na porta de espera. Azul 2781, autorizado, alinhar e manter-se no zero. Alinhar e manter-se. Absa Cargo 8487, decolado ao 51, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, Absa Cargo 8487. Controle Salvador, é o Papa Romeu, Romeu Foxtrot Charlie. Papa Romeu, Romeu Foxtrot Charlie, controle Salvador, prossiga. Romeu Foxtrot Charlie, solicita o nível 090. Eu me mantenho a nível 090. 070 para o 090, Romeu, Fox Trot Charlie. Controle Salvador, boa noite, Alpha Cargo 8487. Alpha Cargo 8487, contato radar na decolagem, suba via saída Puca, transição Caju para o nível 390. Vendo via Puca, Caju, 390, Alpha Cargo 8487. Autorizado, decolagem, pista 10, vento 100 graus, 05 nós. Liga decolagem, Azul 2781. Meu Foxtrot Charlie, confirme para o controle se vai realizar o aeronave em Aracaju? Negativo, solicita o procedimento VOR em Aracaju. 290, aquela identificação, desça via chegada Balmédio 1 para nível de voo 050. Balmédio 1, 050, 290. Decolado aos 53. Chame controle de Salvador em 120, decimal 8. 208, azul 2781. Controle azul 2781. Azul 2781, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1, transição elétrica para o nível de voo 160. Cancelada a restrição de altitude em... da saída. Arbor 1, elefa, cancelada a restrição de altitude. Subindo para 160, azul 2781. Autorizado direto Elefa, cancelada a restrição de altitude. Direto Elefa, 2781. Cargo 8487, chama o centro Recife no 25.45, alterno no 26.85. 25.85, boa, Alfa Cargo, 487. Oi, Salvador, uma boa noite, é o voo 1705, está pronto no ponto de espera da 10. Uno 705, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1110 graus, 04 nós. Autorizado alinhar e decolar na 10, pro gol 1705. Motomoca, Golf, Serra, desça para nível 050, para posição Amã. Após Amã, desça via chegada Amã, para 2 mil pés, ajuste no 015. 3290 pode voar do nada, presente? 3290, autorizado. Mantenha a chegada, 3290. Mantenha, 3290. Decolado aos 59, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Controle Salvador 208, gol 1705, uma boa noite. Salvador, é o gol 1705, passando 2 mil pés. 1705, contato radar na decolagem, suba via saída São João, na transição Bóculo para o nível 360. Saída transição São João, na transição Bóculo, para o 1705. Vista para 3 mil pés, ajuste 1095, controlada a restrição de altitude em Itaqui. 3.015, espera a restrição de Itaqui, 3240. Romeu Fox Charlie, 8 milhas para a posição Conde de Sadar encerrado, chame o controle Aracaju 120.3. Controle Aracaju 120.3, Romeu Fox Charlie, muito graças, boa noite. Desce para 2 mil pés, ajuste 1095, autorizado LS X-Ray da pista 10, em forma estabilizada. LS X-Ray, a porta estabilizada, essa 2 mil, está 3290. Controle Salvador, boa noite, Gono 168, passou 95 em destino, informação Charlie. Gono 168, sendo identificação desse para o nível de voo 050 via chegada a Bomed 1. 050 via Bomed 1, podemos apresentar voo a Dunas, por gentileza? Gono 168, autorizado ITAP. ITAP então, Gono 168, obrigado. Salvador, boa noite, eu estou 3290, passando o índice até a baixada travada. Estamos 3290, boa noite, ajuste de altímetro no 05, continua a aproximação, reporte visual. Ele 15, reportaria visual, 3290. Para sequenciamento, curva esquerda, proa 080. Stan 3290, tráfego também avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 629. Teve pouso, pista 10, Stan 3290. Rádio 310 do BR Salvador. Por favor, 05, chame centro, Recife, 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Chama o centro Recife, 125, alterna 12235, gol 1705, boa noite. Gol 168, está livre da gestão de velocidade, gol 168. Tire da restrição de velocidade, não no meio. No 168, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 5. Autorizado LS, recuída para 10, Informe estabilizado. 2015, informaremos no ILS. Ficou o número 68. Chegou 1099.010. 1099, autorizado, anel e manter Y0. Anel e manter, gol 1099. Dan 3290, no solo aos 10. Nível direita, chame o solo em 121, decimal 9. Direita, 219, Dan 3190, bora. Autorizado decolagem, pista 10, vento 100 graus, 079. Sobre decolagem, voo 099. Oscar Golf Serra, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5, vou te dar. Para 4 mil, 2781, chame centro Recife em 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260, 288, 2781. Decolado aos 13, chame controle de Salvador em 120, decimal 8. Salvador 1208, obrigado, bom trabalho. Oscar Golf Serra, Bani FR cancelado aos 13, desça para 1510, através de Paris, que prossiga via corredor Interlagos até a CEAS e reporte visual com campo. Controle de Salvador, muito boa noite, gol 1099, 2000 pés. 1099, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruna, transmissão Alefa para o nível de voo 360. Via Arboruna Alefa para o 360, gol 1099. Estabilizou no ILS, chegou no 168. Polo 168, chamei a torre 1-8, adicionou 95. 1895, chegou no 168. Salvador, boa noite, Gol 1-68, final pista no zero. Gol 1-68, boa noite. Ajuste de altímetro agora 1-0, 1-6. Continua a aproximação, reporte visual. 1-0, 1-6, formar visual, 1-68. Oi, boa noite, Capitão Oscar Golf Serra. Capitão Oscar Golf Serra, boa noite. QNH agora 1-0, 1-6. Autorizado final 1-7, reporte sobre EMA. Papa Romeu, November Oscar Whisky, autorizado alinhar e manter pista no 7. Autorizado alinhar e manter November Oscar. Pisto, a 1000 pés, gol no 1-68. Gente, gol no 1-68. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 070 graus 08 nós. Livre pouso, pistão no 0, gol no 1-68. Papa Romeu, November, Erótica Whisky, atento à possibilidade de esteira do 37 da Gol. Autorizado, decolagem pista no 7, vento 070 graus, 08 nós. Para o November, Erótica Whisky. Autorizado, decolagem da pista no 7, vento 070 graus, 08 nós. Fique atento à esteira do Boeing da Gol, pousando, pousou agora na 1-0. Decolagem no 7, November, Erótica Whisky. Uno 68 no solo aos 20, direita 121 decimal 9. Direita 219, obrigado, no Terrimar, final da 17, Oscar Golf Sierra, princípio. Este Papa Tango, Oscar Golf Sierra. Autorizado pouso, pista 17, vento 070 graus, 08 nós. Telefone 17, Oscar Golf Sierra. Romeu November Oscar Whisky, decolado aos 22. Curve à esquerda, ingresse perna do vento da pista no 7. Reporte para girar base. Gente, November Oscar Whisky, curva à esquerda, perna do vento, 17, reporta a base, November Oscar Whisky. Tango Oscar Golf Sierra, no solo aos 23. Livre à direita, ao estacionar a frequência livre, Oscar Golf Sierra. Gente, boa noite. November Oscar Whisky, pronto para gerar base, cabeceira 17. Formel November Oscar Whisky, autorizado girar base e autorizado toque e arremetida, pistão no 7. Frente, autorizado base, toque arremetida, pistão no 7, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky. Toque arremetida no 7, November Oscar Whisky.